alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. I can't stop loving you. A verona amar. Oh, minha gente. Alô, moçada. Você já sabe, já tô sabendo que eu vou tocar essa música, né? Ah, eu comecei, quando eu olhei no listão que eu vi aí, I Can't Stop Loving You, eu falei, oh meu Deus, que, como eu gosto dessa música, como essa música aí me faz lembrar meus tempos de rapazinho. Ah, linda, linda. Mas, menino, menina, olha, pra você, onde quer que esteja, meu abraço carinhoso, viu? Ah, um beijão pras garotas, pode ser pros garotos também, tô nem aí, ó. Olha a minha cara de preocupado, tá vendo? Pois é, tô nem aí. Também um abraço muito apertado, legal, que você tem aí tudo de bom no seu dia. Olha, você que me ouve pelo rádio, pelo computador, saiba que eu me sinto honrado e feliz de ter aí a sua audiência, viu? Então, você já está sabendo, eu vou rodar o Rei Charles, mas tem mais coisas que eu vou rodar aqui no programa de hoje. Aí, eu vou rodar aí Beto Santos, Leandro Leonardo, Roberto Carlos, Léo Canhoto e Robertinho, Wilson Miranda, Zezo. Rapaz, tá bonito, hein? O listão tá que tá gostoso. Eu tô achando que hoje vai ser um daqueles de arrepiar. Um listão bem legal mesmo. Então vamos começar. Vamos trazer aí a primeira de hoje. É com Beto Santos, com a participação do Francis e Juliano. Toma. Então toma, roda lá, menino. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Beto Santos e a onda agora é toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada. Vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando. Domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Menino, menina, olha só a minha carta de destaque de hoje. Deixa eu ver, quem que é mesmo, hein? Ah, é a carta da mulher desorientada de um lugar qualquer do Rio Grande do Sul. Olha só, lá do Rio Grande. É, a minha mulher, a carta, minha amiga mulher desorientada, minha mulher não. A carta da minha amiga mulher desorientada de algum lugar do Rio Grande do Sul. O que será que ela está desorientada, hein? O que será?

lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Meu companheiro dos tempos de Rádio Nacional, Gilmar Fernando, ele também faz parte do meu círculo de amigos aqui do Facebook. E ele volta e meia também faz aí a colaboração, ele coloca aí uma frasezinha para mim. Muito, muito interessante as frases que ele coloca. Essa aqui é pequenininha, mas é muito bonitinha, olha só. Pobre não é aquele que não possui dinheiro. Pobre é aquele que não possui caráter. É, porque eu vou te contar, não tem coisa pior na vida do que uma pessoa sem caráter, viu? É de uma pobreza enorme mesmo. Nossa Senhora, não é nem bom pensar nisso. Então não é, ser pobre não é aquele que não tem dinheiro, não. Pobre é aquele que não tem caráter, que é a pessoa mais desqualificada que pode existir mesmo, viu? Rodar mais música. Vamos nessa? Quem é que vem agora? Agora é o sucesso do ano de 1975, Roberto Carlos. Até para pronunciar o nome dessa música é meio complicado, né? Roberto Carlos, sucesso 75, El Juan Macueño, Roda lá, menino. Chegando está o carnaval, quebradeño, mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño, mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un aguaqueñito. Quebradeño, un aguaqueñito. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un aguaqueñito. Quebradeño, un aguaqueñito. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. La ra la la la ra. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Sabe o que eu estou pensando aqui agora? Que mais uma vez o país vai parar. Aliás, já está parado, né? Já não se faz mais nada no país, só se fala em Copa do Mundo. Aí é que vai ser um Deus nos acuda. Um mês inteirinho, praticamente um mês, né? Mas que o país não vai fazer nada aí, dá tristeza de imaginar o prejuízo que essa nação tem. E o prejuízo que nós vamos ter mais ainda, porque o que se gastou para promover essa Copa aqui no Brasil é um negócio de deixar a gente de cabeça quente. E saber que tudo isso aí, muita coisa vai ficar abandonada, como o estádio de Brasília e outras cidades aí que não tem futebol assim tão importante para ter estádios da magnitude que foram construídos. Oh, loucura! Nós poderíamos ter gastado esse dinheiro era com os hospitais, fazer hospitais bons e melhores para o nosso povo. Aí sim, aí era uma coisa que tinha valor, né? Mas não vou ficar falando isso não. Então, hoje é dia 30 de maio, já amanhã é o último dia do mês de maio e vamos entrar no mês de junho, Deus, seja lá o que Deus quiser, né? Mas vamos rodar mais música? Vamos, tá quase na hora da... A carta de destaque de hoje é boa, viu? É a carta da mulher desorientada de um lugar qualquer do Rio Grande do Sul. É carta boa, sim, vocês vão gostar. Agora quem vem aí é o Léo Canhoto e o Robertinho, o presidente e o lavrador. Eita, que é um outro cacetado, um tapa na cara. Roda lá, menino! Excelentíssimo senhor presidente, aqui estou na vossa frente com muita admiração.

direi. Se ti fa comodo, e adesso so chi sei, e non ti soffro più. E se verrai di là, te lo dimostrerò. Volta tu te lo ricorderai, e adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ti casco più. Tu mi agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Oh, esqueci de fazer um oferecimento dessa música aí do Ricardo Cotiante pro meu amigo Luciano Rigatieri. Ele é descendente direto de italiano e ele fala bem o italiano também. Ele é lá de Mato Grosso do Sul. Oh, Luciano Rigatieri, a música foi para você, falou, meu amigo? Então, um grande abraço, viu? Felicidades para você. Também agradecendo aqui aos meus amigos da Rádio Acesa FM, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Adriano Martins, que é lá da rádio, ele me passou a relação do pessoal que ouve o nosso programa. É a Maria Rita, do bairro Açude 2, o Manuel, do Açude 1, o Wilson Silva, do bairro Eldorado, e o Anésio, do bairro Retiro, todos lá de Volta Redonda. Ô, moçada, um abraço para vocês, obrigado, viu? Espero que continue sempre aí participando e prestigiando o programa do Maurício Fares, tá bom? Olha aí, essa aqui também eu quero rodar e dedicar para vocês aí com muito carinho, viu? Wilson Miranda, Estou Começando a Chorar. Essa música também foi um sucessão danado. Roda, menino! Não tive intenção. Não vê que eu estou lhe pedindo perdão. Não vá me deixar. Não vê que com isso sou capaz de chorar. Meu eu foi me amar demais. Ciúmes veio então pra me tirar a paz. Não sei porquê eu fiz você chorar. Mesmo assim você não pode me deixar. Não vá me deixar. Não vê que eu estou começando a chorar. Chorar. Meu erro foi lhe amar demais. Ciúmes veio então pra me tirar a paz. Não sei porquê eu fiz você chorar. Mas mesmo assim você não pode me deixar. Não vá me deixar. Não vê que eu estou começando a chorar, a chorar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. E agora, hein? Agora é a hora. É, chegou o momento da nossa carta de destaque. Eita, vamos saber agora. Vocês vão conhecer essa história da nossa querida amiga aqui, viu? Mas primeiro, deixa aí, antes de eu falar aí, deixa o menino soltar a vinhetinha. Solta a vinheta, carta de destaque. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Pois é, a carta é da mulher desorientada de um lugar qualquer do Rio Grande do Sul. Veja o que ela escreve aqui. Meu grande amigo Maurício Fares, está tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou tu ouvinte de todos os dias. Eu ouço o teu programa através da rádio local. Ah, eu sei. A rádio local é lá de Lavras do Sul, não é? Pois é. Opa, um grande abraço a todos os companheiros da rádio de Lavras do Sul aí, da rádio local. Mas vamos à sua história, menina. Maurício, eu sou casada. Tenho 28 anos e meu marido tem 41. Nós temos 3 filhos que são minha razão de ser. Meu marido sempre foi um homem muito bom, carinhoso, gentil e que sempre fazia de tudo para que nós tivéssemos uma vida com conforto. A gente tinha algumas discussões, como todo casal tem, mas eram briguinhas bobas e logo a gente estava rindo um do outro e da bobagem de ficar emburrado pelos cantos por causa de alguma discussão. Acontece, Maurício, que de uns 6 meses para cá, meu marido mudou muito. Ele já não tem mais aquela mesma alegria que tinha antes, né? É, ele chega em casa, já não me beija, não me abraça como sempre fazia. Ele chega, entra direto, vai pro quarto e fica por lá, só saindo na hora que eu falo para os meninos avisar para ele que a janta está pronta. Aí ele sai sem falar nada, de cabeça baixa, come sem dizer nada, né? E aquela tristeza. Olha, Maurício, eu já não sei o que, que é que tá... Nem com os filhos ele tem brincado ou procurado saber como é que eles estão na escola, como ele sempre fazia. Eu estou muito preocupado, Maurício. Estou muito preocupado. Quando é a hora de deitar, ele vira para o lado e nem me procura mais. E eu fico num desespero danado sem saber o que fazer. Eu já perguntei para ele o que é que está acontecendo, mas ele disse que não é nada não, que está apenas cansado. Mas eu não insisto, então começo a chorar. Aí ele se levanta, pega o cobertor e vai dormir no sofá da sala. Tem 6 meses que isso está acontecendo, Maurício. E eu fico desesperada porque eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu amo meu marido e me dói demais ver ele assim, tão triste e tão mudado. O que será que está acontecendo com ele? Por favor, Maurício, me dê uma orientação sobre o que é que eu posso fazer. Agradece a sua ouvinte de todos os dias, a mulher desorientada de um lugar qualquer do Rio Grande do Sul. Você me pergunta o que é que está acontecendo com ele? Eu já pergunto diferente. O que é que pode estar acontecendo com você? É, minha amiga, pela história que você me conta, é de ficar desorientada mesmo. Mas alguma coisa aconteceu sim para ele ter mudado da noite para o dia. Se ele sempre foi um bom marido, carinhoso, bom pai, cair nessa deprê, assim sem mais nem menos, alguma coisa aconteceu de verdade. Olha, eu acho que você tem que começar a analisar o que pode ter sido. Volte no tempo, tente relembrar cada detalhe desde então com toda a frieza. E analise o seu comportamento também, é por isso que eu estou falando. Não pode não ser o problema com ele, pode ser com você. Pode ser, vai ver que você que mudou e causou essa mudança nele também. Agora, se você não achar nada que justifique, tente então descobrir com algum colega de trabalho dele para saber se é alguma coisa que está acontecendo no trabalho. Mas isso tudo tem que ser feito com muito cuidado para que ele não se sinta pressionado e nem vigiado. Se não for nada no trabalho dele, aí você vai ter que tentar junto com os familiares dele, se alguém sabe o que é que pode ter acontecido para ele ter mudado tanto assim. Menina, se você ouviu o programa de ontem, você deve ter ouvido o que eu disse para minha amiga que também estava atravessando problemas com o marido, né? Toda mulher tem uma força dentro dela que é capaz de mover montanhas. Se a mulher souber usar essa força, fazer uso dessa força, que é a feminilidade, ela consegue tudo. Quem sabe se não está faltando exatamente isso, você também usar desse artifício para tentar descobrir o que é que está acontecendo com seu marido. Outra coisa, pode ser que ele tenha descoberto, né, algum problema de doença e ele não quer te dizer. São todas essas possibilidades que você vai ter que analisar, tentar descobrir. Mas como eu te disse, tudo tem que ser feito com muito cuidado e discrição para não criar um clima mais pesado do que já está. Olha, com seu jeito feminino de ser, por que você não sugere a ele procurar um psicólogo para uma avaliação? Pode ser que seja apenas alguma coisa momentânea pela qual ele esteja passando, e quando terminar essa turbulência ele volte a ser como era. Agora é o seu papel de esposa ajudar o seu homem a sair desse abismo que ele está caindo. É, ué. Vocês sempre foram felizes, sempre tiveram a vida a dois. Agora, mais do que nunca, ele vai precisar que você esteja ao lado dele. Faça por onde, tenta descobrir o que é que está acontecendo. Tem gente que tem já essa propensão a ser depressiva, né? De ser uma pessoa que se deprime com facilidade. Mas pode ser que não seja esse o caso, pode ser que ele esteja atravessando o momento. No instante que você descobrir, né? E se você souber usar dessa sua feminilidade, eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir o que é que está afligindo o teu marido e vai ajudá-lo sim a sair dessa. Fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida, menina. Fica com Deus. Olha, uma música para você que fala sobre o momento atual, mas que vai ser revertido, vai sim, se Deus quiser. É o Zezo que canta Indiferença. Roda lá, menina. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. O Você não sabe mais da minha noite. Se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver o seu. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena nem te entender. A vida não tem graça sem você. Lembro quando nós nos conhecemos. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado e uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. O que foi lindo já não tem valor. Você começa a sua indiferença. Está matando aos poucos nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Aí eu fiquei preocupado com a carta dessa minha amiga, viu? Fiquei mesmo. Mas por que que as pessoas mudam assim, né? Não... Tá certo que esse aí mudou, não chegou a ficar violento, não fez nada de errado, mas só fica triste pelos cantos. Será que ele descobriu alguma doença, alguma coisa nele? Ou será que é porque ele é depressivo mesmo? Mas essa menina vai descobrir, você pode ter certeza que vai. Ela vai saber usar daquela feminilidade, aquele jeitinho típico da mulher de ser carinhosa e com um jeitinho ela consegue chegar no marido e entra dentro da cabeça dele e consegue descobrir o que é que tá fazendo ele ficar assim. Ih, rapaz, vamos embora, vamos lá, vamos. Um grande beijo para todo mundo. Para você, menininha, e para você, meu amigo, ó, aquele abraço. Até o próximo encontro, na semana que vem, tá? Um bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.